Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas, as vives. Boa noite, Vila Ango. Cá estamos em mais um programa ao vivo, todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Hoje é 25 de julho, 2020, sábado, inverno, por incrível que pareça. Salve, Leo. Começamos o sexto programa desde os estúdios do Condô Cultural na Rua Mundo Novo. Aqui é a Silvia Nogueira, eu estou com a Laura Corcoeira, falando para o bairro da Vila Ango, esse bairro lindo em que moramos, mais de 10 mil pessoas aqui na Zona Oeste de São Paulo, Sudeste do Brasil. Boa noite, Lau. Boa noite, Silvia. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Vila Ango. Boa noite, vizinha, vizinho, vizinho. A gente agora conta com a sua companhia nessa próxima uma hora. Vem com a gente, participa desse programa que é feito especialmente com e para você. Vizinha, vizinho, vizinha, que nos ouve aí da sua casa. Você quer compartilhar alguma coisa com nós? Envie seu mensagem per áudio para o Zap da Rádio TV Mundo Novo ao 998247909. Lembramos que se a gravação interromper durante o programa, é só apertar o botãozinho do play de novo que a gente volta, tá? Essa é uma rádio caseira, a gente está em estúdio experimental, né, Lau? Então, esse tipo de coisa pode acontecer, mas estaremos aqui e contamos com a sua companhia durante esse programa. É hoje, agora são as 7:01 da tarde, ou da noite já. Da noite, aqui. Aqui é já é, noite, né? Às 7 da noite. Oscuro. Oscuro. Neste dia tão especial, porque hoje, 25 de julho, se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Essa data tão importante foi definida no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana. No Brasil, em 2014, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que estabeleceu a data de 25 de julho como Dia Nacional da Teresa de Benguela e da Mulher Negra, uma líder quilombola que viveu no século XVIII. E para discutir o papel e o lugar dessas mulheres na sociedade brasileira, diversos movimentos realizaram uma série de eventos online desde segunda-feira passada, no dia 20. Se você não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, dá uma olhada na internet e não fica de fora dessa luta. Aqui a gente destaca a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, com debates e apresentações culturais virtuais. Segundo as organizadoras do evento, a marcha resiste porque a luta não para. No Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades econômicas, sociais e raciais. A crise sanitária mostrou que o racismo estrutural impõe à população negra e com maior vulnerabilidade diante da Covid-19. Essa parcela da população que segue sem acesso aos direitos básicos de saúde, saneamento, educação e moradia, particularmente mulheres negras, pobres e trabalhadoras informais. E aqui, desde esta rádio do bairro Rádio TV Mundo Novo, todo o nosso apoio e solidariedade para essa marcha das mulheres negras aqui do São Paulo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Covid-19. Bom, por falar em pandemia e a situação das mulheres, vamos agora falar um pouquinho da situação do Brasil. O Brasil ultrapassou ontem os 2 milhões e 400 mil de número de pessoas infectadas pela Covid-19. O número, pelo coronavírus, pessoal, desculpa, o número de mortes causadas pela doença chega até 90 mil pessoas, segundo o boletim divulgado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. O que aconteceu? Que fechou? Um pouquinho, é, sim. Reperou, vamos, seguimos. A língua é as suas armadilhas. É, sim. É, o ritmo de crescimento da epidemia, medido pela média semanal de casos novos de contaminação, segue crescendo até as 18 horas de ontem. O estado de São Paulo registrava mais de 460 mil casos e ultrapassou as 20 mil mortes. A Covid também se alastra entre os povos tradicionais, quilombolas e indígenas. Não. Pessoal. Segundo ataque de risa, aqui é o direito óbvio. Não sabíamos que isso podia acontecer duas vezes, mas Silvia, o Covid também se arrasta assim. Uma segunda da outra, né? Uma seguida da outra. Uma segunda da outra. É, que... Sabe o que acontece? Que também acontece? O corpo é uma reação. Sim. Eu acho que nós estamos muito afetadas por tudo o que está acontecendo. Já vamos para 5 meses aqui fazendo quarentena com toda a gente do condom. O que acontece é que o humor e a risa é uma maneira também de sacar todo o dolor que temos no corpo e na ânima. Sim. Então, não é que os ouvintes não pensar que nós estamos riendo por uma tragédia, uma catástrofe, que a risa, às voltas, é uma maneira de sacar as coisas mais duras e mais horríveis que as pessoas temos dentro, né? Assim, eu estava falando da Covid, que também alastra entre povos tradicionais, quilombolas e indígenas, e que no último Os Vivos havíamos comentado já sobre vetos do inominável a esses povos, que incluíam desobrigação de garantir acesso à água, a leitos de UTI, a cestas básicas, entre outros absurdos, né? Até ontem, dados entre os povos indígenas foram quase 20 mil pessoas infectadas, mais de 600 mortes e 145 povos afetados. A gente lembra que nessa pandemia não são números, pessoal, são vidas. Embora sem sinais de queda, como vocês sabem, já comunicamos aqui, muitos estabelecimentos reabriram na cidade de São Paulo. Além disso, em meio à pandemia, alguns estados, entre eles nosso estado, São Paulo, retomaram os campeonatos estaduais de futebol. Na rodada de reabertura do Paulistão, os clubes fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 antes das partidas. Jogando na sua arena, o Corinthians entrou em campo com uma faixa indicando luto. O time corintiano teve 23 dos seus 33 atletas infectados pelo vírus, a maior incidência entre clubes paulistas, e a retomada às pressas do futebol ignora jogadores infectados. O dia do jogo foi o dia com mais casos de contágios confirmados até agora. Mas, olha, Sil, eles, os jogadores, jogaram de máscara? Pois é, né? A gente imagina que não, né? Não. Muito doida a situação, muito, né? Porque a Prefeitura de São Paulo hoje... já publicou, comunicou que adiava o carnaval de 2021 devido à pandemia da Covid-19, coisa que é muito sensata. Mas, ao mesmo tempo, esta reabertura das tornadas de futebol, dos comércios, esta falta de consciência para não continuar fazendo o isolamento, a quarentena... Acaba confundindo muito as pessoas, né? Tem Sim. gente que sai... Se cuida, mas que sai, umas pessoas precisam sair, outras pessoas não precisam, mas também já não estão aguentando, porque, como a gente já comentou há pouco, também já está bem difícil, né, de aguentar. Mas a gente entende que é muito importante continuar em casa, continuar o isolamento físico, mas que a questão aqui tem sido tratada com muita contradição. Não é isso, Val? É isso. E a gente quer saber sua opinião sobre tudo o que está acontecendo nesses tempos pandêmicos, em meio às contradições do Brasil, com tantas mortes, gente em luto, sem poder enterrar seus mortos, pessoas em isolamento e procurando se cuidar ao sair de casa, gente sem trabalho, sem recursos, a reabertura dos comércios. E para coroar estas contradições, o inominável, não, que com a sua atitude genocida e acultural própria, provocando sem mais, posso afirmar que estava infectado com Covid, né? Isso, ele afirmou que estava infectado com Covid e ainda assim a gente vê ele circular sem máscara por aí, dando esse exemplo, né, pessoal? E as pessoas veem um governante que não se preocupa muito com a questão e acabam achando que não é tão importante assim. Então, a gente precisa conversar sempre, conversar muito, entender como que cada um está entendendo essa história. A gente sabe, sim, que o momento é muito sério, que as pessoas também estão precisando trabalhar e de dinheiro. Ao mesmo tempo, elas estão precisando se ajudar a criar esses laços de solidariedade, né? Sim. De como a gente consegue caminhar aí durante esse tempo. E aqui nós estamos ainda no pico da pandemia, não? Nesse famoso pico, mas a minha família, por exemplo, que está morando na Espanha, né? As minhas amigas da Espanha, agora estão vivendo uma etapa que é muito grave também, porque a gente esquece rapidamente ou não pega consciência e também o desejo, não, de voltar à vida social, de voltar a ter contato com a pele, com o corpo, que é tão necessário. Mas aí a gravidade da situação e a incertidumbre do vírus chega. É o que acontece, que são brotes e agora distintas cidades da Espanha estão fechadas. Então, aqui no Brasil, a situação é muito mais grave, mas uma forma muito distinta, como um pico da pandemia, mas ao mesmo tempo, como espaços reabrindo e como a gente nas ruas, né? Então, eu acho que precisamos respirar, parar, não ter pressa, não ter pressa, né? Porque o que está no centro é a própria vida, né? E procurar, né, pessoal, assim, os vizinhos. A gente até começou a fazer esse programa de rádio pensando muito nisso, numa forma de se comunicar nesse momento com vocês, saber como vocês estão atravessando, para a gente construir isso, não só assim com as nossas vozes aqui do Condô, mas com as vozes da comunidade, dos vizinhos, para a gente atravessar junto esse momento tão difícil e conseguir se ajudar, porque a gente está num país as pessoas, né, nem todas têm recursos, nem todos, por mais que a gente se reúna e distribua cestas, ou tente, né, procurar pessoas para colaborar, a gente sabe que tem muita gente que não tem condição e que às vezes precisa sair. Isso sem falar de moradores de rua, né? Quantos moradores de rua que estão aí, que a gente tem visto também já nos faróis, as pessoas voltando. Tem muito artista de farol e pedinte de farol, inclusive, que vende máscara, né? Então é por pura necessidade que aquelas pessoas estão ali. E a gente atravessa uma contradição, porque a primeira-dama do governo de São Paulo, por exemplo, acha que o que as pessoas estão fazendo na rua, né? Ela, em uma entrevista na internet, falou coisas, acho que essas pessoas deviam estar em outros lugares, enfim, coisas absurdas desse tipo, quando, na verdade, a gente está num país tão rico, em tantos recursos, e a gente poderia encontrar formas criativas e solidárias de resolver esses problemas. É que são muitas também as redes de solidariedade que durante estes quase 5 meses estão acompanhando e sustentando o povo. Por isso aqui a gente quer saber como você está passando a quarentena, se você tem saído para trabalhar, se usa transporte público, que dificuldades está encontrando, se se sente segura, se precisa alguma coisa. Você que está em casa, como está passando por esses tempos, não? Que dificuldades está enfrentando, como tem se virado, tem doentes na sua casa, se você está ou ficou doente, se tem precisado qualquer tipo de ajuda, né? Nós aqui, devagarinho e a cada programa, estamos procurando criar uma rede de colaboração e apoio entre os vizinhos, os amigos do bairro e os ouvintes em geral. A gente chegou a anunciar aqui na rádio, por exemplo, né, o incêndio na casa do Jefferson, e a família continua reconstruindo a casa graças à ajuda de todas as pessoas que ouviram e das coisas que também se espalharam aqui no bairro. A doação de máscaras de uma vizinha aqui da Vila Anglo. O pedido da Rita para doação, construção e ideias para viabilizar um carrinho de cachorro-quente para ela trabalhar. Aliás, você que estiver ouvindo e que tiver ideias ou sugestões ou puder contribuir, de alguma forma para a gente fazer uma vaquinha ou construir um carrinho para a Rita. Isso é muito bem-vindo aqui. Entre em contato com a gente aqui na rádio. Os bolos da Silvana, os salgados e as comidas da Fran, que a gente teve a alegria de entrevistar na última edição do programa. E também recebemos a visita do Wellington, que ficou de nos enviar um samba, não foi, Lau? Isso. Para a gente tocar aqui na rádio. Wellington, se você estiver ouvindo a gente aqui, manda sua música para a gente. Obrigada para todas as pessoas que ajudam, que ajudaram, que ajudarão. Pendê, Patauô, Aê. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. E aqui, 7:15 minutos, nós aos vivos, às vives, às vivas da Rádio TV Mundo Novo, lembramos aqui também que as artistas estão se virando com seus muitos talentos para sobreviver, espalhar delícias e arte por aí. Os pães da Tabata, tortas, pães de queijo, as comidas da Ju com brignoli, não? Esses brinquedos, gnocchis e livros para brincar, comer e ler, as pantufas da Ruchi. Se você não lembra o contato, entre em contato com a rádio 99-824-7909 e nós enviamos para você o contato. Isso mesmo, pessoal. Qualquer coisa que a gente anuncia aqui na rádio que vocês... Poxa, me falaram daquele bolo, daquela coxinha, daquele brignole, daquela pantufa. E você não lembra, a gente tem o telefone aqui da rádio do Condor. Só você deixar uma mensagem e a gente vai entrar em contato com você. E aí, quinta questão, na próxima quinta-feira, 30 de julho, às 21 horas, as companheiras Gisa e Jonaia levam ao ar o segundo quinta questão em confinamento. Esse programa histórico do Condor Cultural convida artistas para um gostoso bate-papo e trocas de pensamento. Para a segunda edição do programa, a documentarista Gisa Rocha convida o artista e companheiro Leandro Tupan, do coletivo UV. O programa acontece ao vivo, pela internet, pela página do Facebook do Condor e pela web do Condor, Rádio TV Mundo Novo. Anota aí. Quinta questão, na quinta-feira, 30 de julho, com o fotógrafo Leandro Tupan. E também aqui a Sal continua com as cestas básicas. Nesse momento de pandemia Covid-19, boa parte das famílias de Vila Anglo ficaram sem recursos e precisam de cestas básicas, de produtos de higiene, leite, gás. Estão recorrendo às ajudas diversas, governamentais ou não, por estarem sofrendo as consequências da falta de emprego, da falta de informação, de formação, já que se tratam de pessoas que trabalham em grande parte na informalidade, sendo sua grande maioria mulheres, chefes de família. E aí que o Condor, desde o 23 de março, segue em campanha para arrendação e doação de alimentos. Isso mesmo, pessoal, vocês que estão ouvindo e quiserem contribuir, ajudar a gente a colaborar nesse momento com essas famílias, são muitas famílias, nem todos os meses a gente consegue atender o mesmo número de famílias, sempre faltam pedidos, então para você que ouve e quer apoiar, entra no site do Condor, lá está tudo explicadinho, tem uma planilha aberta, você pode acompanhar as contas, o site é condor.org.br/colabore. condor.org.br/colabore. Se junta aí nessa luta com a gente, que tem muita gente precisando. Obrigado. É isso, Silvia. E hoje, 25 de julho de 2020, lembramos também que os entregadores e as entregadoras fizeram a sua terceira greve para reivindicar uns direitos laborais que ainda não estão reconhecidos. E, ao mesmo tempo, hoje se comemora também o Dia do Trabalhador Rural, da Agricultura Familiar. E aí, mais de 5 mil famílias camponesas de assentamentos e acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais em Terra, do MST do Paraná, preparam a doação de mais de 200 toneladas de alimentos. De acordo com o MST, arroz, feijão, abóbora, mandioca, fubá crioulo, legumes, hortaliças e frutas vão compor a sacola de alimentos que chegará até as famílias. E você aqui na Vila Anglo Brasileira está fazendo algum jardim comestível na sua casa? Algum jardim especial que você quiser compartilhar com nós? É o momento. Aí, a Rádio TV Mundo Novo está aberta para você. Envie sua áudio e suas propostas ao 998247909. Isso mesmo. Mais uma informação aqui, pessoal, que a gente tem pensado com muito carinho. E se você estiver ouvindo e tiver interesse, por favor, entre em contato com a gente. A gente tem pensado em organizar um grupo de mulheres adultas, inclusive mulheres mais velhas, com mais de 60 anos, que gostariam de participar de um grupo de leitura e escrita para alfabetização de adultas. A gente tem pensado com muito carinho nessa ideia e a gente gostaria de saber mais ou menos quantas são as pessoas, quem que tem interesse. Então, se você quiser muito aprender a ler e a escrever, o tempo para aprender a ler e a escrever é sempre, gente. Escrever e ler é libertador. E a gente gostaria muito de começar esse trabalho. Então, liga para a rádio, deixa seu recado e a gente, assim, pode ter uma ideia de quantas são as interessadas e começa a organizar esse trabalho devagarinho mais para frente. E aí, para mim, sempre foi uma referência a Paulo Freire, não? Nesse trabalho da alfabetização e de uma prática gostosa, né? Da aprendizagem da língua para se comunicar. Assim, isso, que uma figura tão importante para o Brasil e não só para o Brasil, para o mundo inteiro, pro mundo, né? Inteiro, pela educação, Silvia, que foi aí também muito atacado pelo governo inominável, né? Infelizmente. Assim que você já sabe, alfabetização para mulheres adultas, inclusive as maiores de 60 anos. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. E aí, 7:21 minutos, 25 de julho del 2020, aqui nos estúdios da Rádio TV Mundo Novo, no Condô Cultural, começamos a nossa parte de entrevista. Hoje vamos a ligar a uma pessoa muito especial. Ele é André Melo. Ele é um artista, um marionetista baiano que mora aqui em São Paulo. Até o momento, é cenógrafo, é ator, escultor, manipulador de objetos e também antigo condomínio. André Melo agora está trabalhando em umas marionetas muito, muito, muito, muito especiais, fazendo uma coisa que nós queremos aqui compartilhar com vocês. Não é a única pessoa que está especializada aqui no Condô em trabalhar com objetos, em dar vida, ânima aos objetos, entender a marioneta, como a Juliana Notari fala, na sua filosofia da marioneta livre. A marioneta que é uma coisa que escapa de todos os estereótipos. É uma prática de liberdade, de pedagogia. E com a está vivendo os momentos, todos estes meses da pandemia, tá bom? Vamos André, será que você já ouve a gente? Eu escuto vocês muito bem, olha, que voz bonita. Que maravilhoso, boa noite, André. Boa noite. Quanto tempo, que saudade de você. Pois é, minha filha, nossa. Já faz mais de um ano que eu fui aí. Faz, né? Faz que faz por aí, André. Um ano que parecem 10 anos agora, como esta nova era. Boa noite, André Melo. Boa noite, queridas. Nós queríamos começar perguntando para você como está sendo a sua vivência nesta pandemia. Meu caso, ele é bem sui generis, porque eu digo para os amigos, eu já vivia isolado, que o trabalho de escultor é um trabalho solitário. Eu estou sempre de máscara, por causa do material que eu trabalho, e estou sempre sozinho em casa, trabalhando. Aí, de repente, parece que o mundo todo começou a seguir a minha moda. É uma piadinha, claro que não se pode fazer piada com essa situação, mas a gente tenta para não ficar chorando o dia inteiro, né? E você não quer contar para a gente um pouquinho aqui, o que que você faz para os ouvintes conhecerem um pouquinho o seu trabalho? André, eu conheço, é maravilhoso, mas para as pessoas também terem um pouquinho desse sabor. Ah, obrigado. Eu sou, como o nosso termo brasileiro, eu sou bonequeiro, mas antes disso eu eu estudei artes visuais já, ainda no Brasil, muito novo. Parti em 98 para a Holanda e lá fiz de novo, comecei um outro curso de artes visuais e depois estudei direção de arte para teatro e filme. E foi um estudo muito bacana, eu tive muita sorte. E muita ousadia também, né? Porque para um menino pobre do interior da Bahia não é dado essas regalias. Mas como eu sou ousado, eu fui indo e fiz. E voltei para o Brasil em 2010, continuo trabalhando com algumas companhias holandesas, principalmente a Duda Paiva Company, que é uma companhia de bonecos que faz muito estudo, muita pesquisa, se arrisca em formas novas de manipular e mistura com dança contemporânea, principalmente. E é isso, mais ou menos. E aqui no Brasil, fiz um monte de coisa para muita gente, entre as quais os mais amorosos, o Grupo Esparrama. Fiz um monte de boneco que nasceram aí no condomínio cultural. E até hoje temos um contato maravilhoso. E aí, André, você como artista, durante todo este tempo de confinamento, de catástrofe pandêmica, está participando em alguma rede de artistas? Como está sendo o seu olhar, não? Na resposta dos artistas, não, a tudo isto, sabendo que, finalmente, as práticas artísticas são práticas essenciais, mas que, ao mesmo tempo, não têm o reconhecimento da sociedade que deveria ter, não? Então, muita luta, muita resistência. Então, não sei como você está olhando isso, se está participando em plataformas, coletivos. Eu sigo algumas pessoas e grupos, tenho acompanhado muito o Adote o Artista, que é uma iniciativa do cantor Zé Ed e o Paulo Neto, que fizeram esse projeto belíssimo, onde artistas são contratados por um valor, uhum, para cantar músicas ao vivo para pessoas. Uhum. Então você pode comprar um presente e tal. Eu mesmo não, apesar de querer muito fazer vídeos com os bonecos e tal, eu estou sempre executando algum projeto difícil que me ocupa muito e que me paga pouco. Uhum. E que projeto nesse momento você tem se dedicado durante... É, pode falar. Eu fiz, na pandemia eu fiz apenas dois projetos. Um para... Muito, muito diferente do que o normal, né? Porque não está tendo teatro, nem boneco para teatro. Eu fiz umas peças para uma cirurgiã plástica. Nossa! Doutora Maria Paula, que faz vídeos e dá entrevistas mostrando como é que se faz correção pós-cirurgia de mama, correção de nariz, de orelha, essas coisas. E eu criei umas peças para ela. Uau! E outra, fiz uns móveis para uma loja que um dia vai inaugurar. Eu nem acreditei que eles mantiveram o projeto. Mas todos são projetos muito pesados, muito pesados para o físico, para a cabeça, e que pagam pouco. E para esse tempo, né, a cabeça já está tão cheia de coisa, né, André? A gente já vivia apertado, né? Já. É sempre assim, eu pago o aluguel, eu compro a comida, eu compro a comida, eu pago o aluguel. Estou sempre devendo alguém. É assim. André, hoje eu vi um vídeo maravilhoso de uma marioneta muito... muito bonita, muito enternecedora, que falava aí da sua casa, falando de uma mudança, precisando ajuda, fazendo uma vaquinha de marionetas. Eu gosto muito deste ser, desta marioneta. Eu achei que era uma marioneta que você criou e que você manipula. E que uma marioneta eu da sua família. Também. Ah. Eu também sou manipulador. Fiz filme de bonecos, eu comecei antes, além das artes visuais, eu já fazia teatro e também já atuei muito como manipulador de bonecos, cantor, dancei, fiz até musical, eu fiz. Conta mais para essa vaquinha, porque eu acho que a gente que está ouvindo... É o seguinte, chegou o momento que assim, eu vi que eu não vou mais poder manter essa casa. Você está aqui em São Paulo, né, André? Eu estou aqui em São Paulo. A casa é linda, com um pessoal ótimo, mas eu nunca consegui pagar. Então, assim, eu dei uma piada, falar assim, que eu não vou conseguir pagar a partir de agora, realmente não vou. Mas eu nunca consegui pagar direito. Não dá. Eu estava comentando isso com um amigo hoje. Quando eu leio alguma coisa sobre trabalho análogo à escravidão, penso na gente artista, que a gente trabalha igual uns loucos e consegue mais ou menos dormir, comer. Se isso não é escravidão, não sei o que, que é. Né? Então, chegou um ponto que eu mesmo não aguento mais. Eu mesmo não tenho mais físico e pique para estar segurando essa barra sem recompensa nenhuma. Se algo que me compense estar fazendo, eu faço aquele boneco maravilhoso, ele vai e nunca mais eu vejo. Então, a única recompensa que eu tenho geralmente é fazer um trabalho muito lindo, que é onde está meu amor. Mas quando eu penso em mim, que está com fome, que precisa ir no dentista, e preciso sair de casa para as antes da pandemia, eu não conseguia sair para ir num show de um amigo porque não tinha dinheiro para o ônibus. Então tem algo de muito errado da forma como a gente é, como um artista é tratado, como você disse. Nós somos muito judiados. E o que é o que é a identidade de uma nação, de um povo, se não é a arte, é a cultura que ela produz? A gente acho que seu testemunho fala pelas vozes de milhões de artistas, né, André? Nesse país. Nossa Senhora, eu já liguei para o meu assistente para falar disso, a gente chorou meia hora um com o outro. Chorou mesmo de chorar, de soluçar, porque está tudo muito doído. Aí, então eu peguei e falei assim, cara, eu vou ter que ir. Um, que minha família está querendo que eu vá, muito querendo que eu vá embora. Eu quero muito estar com eles. Essa solidão, 5 meses sem chegar perto de outro ser humano, é terrível. E eu não tinha como nem como me locomover. Chegou ontem à noite, eu fui dormir, tinha 72 centavos na minha conta. E tendo que sair da casa dia 30. Eu tô aluguel, não sei o que eu vou fazer, que eu já tô devendo um e-mail. Então, eu tenho que sair. Eu falei, eu vou ter que pedir ajuda para as pessoas. Senão eu vou perder tudo que eu trabalhei, porque a única coisa que eu tenho é o meu material, meus equipamentos, minhas mesas de trabalho e meus bonecos. Se eu tiver que deixar tudo isso para trás, porque a Prefeitura Municipal de Rio de Contas, eles estão sendo ótimos com a pandemia, estão cuidando muito bem da cidade e dos cidadãos que querem voltar. Então, o prefeito faz um trato com a pessoa dela ficar quarentenada durante tanto tempo, aí vem um motorista de lá com o carro para buscar a gente. Nossa, que boa notícia isso. Então, isso, eu fiquei muito feliz. Agora, eu só dá para levar o corpo e uma mochilinha. E como a gente pode ajudar nessa vaquinha que você está fazendo? Ah, divulga minha vaquinha. Divulga, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu fiz orçamentos para mudança desse tipo, lá para a Bahia, é caro. Que eu assustei, eu fiquei até com medo de botar isso numa vaquinha. Falar assim, como é que eu peço 10 mil reais por uma vaquinha? Claro. Para fazer uma mudança, isso não faz sentido. Aí você faz orçamento em todo lugar e não sai desse valor. Você pensa, estou lá. Eu não tenho como sair daqui. E como a gente que está ouvindo, André, pode ver o seu trabalho e ajudar esta vaquinha com as marionetas? Vocês podem ver no Instagram, onde está todo o meu recente trabalho, né? Todo o trabalho que eu fiz em São Paulo nos últimos 5 anos, está todo lá. E lá estão os vídeos e as informações da vaquinha também. Eu criei a vaquinha online naquele site. Primeiro, tive muita dificuldade de compartilhar, não é muito fácil o site da vaquinha. Depois acabei conseguindo e botei todas as minhas informações lá, para quem quiser ajudar. E aí, ontem eu fui dormir, tinha 72 centavos na conta, hoje acordei e tinha 200 reais, mas eu chorei de alegria. Eu falei, não dá para levar as coisas, mas já dá para comer. Mas, André, então o que a gente passa aqui na rádio para as pessoas é para as pessoas visitarem seu Instagram, é isso? Isso. Pode ser no Instagram, André Melo Arte, tudo junto. André Melo Arte. Melo com dois L's. Melo com dois L's, Arte, A-S-T-E, é isso? É isso, Arte no português, A-R-T-E. A-R-T-E. E você, André, Arte. Tem um número de conta bancária para poder compartilhar aqui na rádio? Tenho, posso até falar para você. Fale, por favor, fale. É porque... Banco do Brasil. Sim. Agência 2540, dígito 2, conta 16350, dígito 3. E tem que falar o CPF também, né? Pois é, tem o CPF. 924-892-905-25. Muito obrigada, André, porque todo este programa fica gravado e vai ser também distribuído entre a gente. Então, nós vamos a escrever o seu número para lembrar nos próximos dias que essa vaquinha existe e que você vai sair o 30 de julho da sua casa, aqui em São Paulo. Não sei se você Isso. gostaria de compartilhar aqui com os ouvintes de Bilanglo Brasileiro alguma coisa mais para terminar a nossa entrevista. Eu queria falar que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito e muito humanitário, muito bom. E é revolucionário ser amoroso num tempo de tanta crueldade. É o que nos segura, né, André? Que bom que vocês estão aí fazendo isso. E que bom que você bom. Está aí fazendo também as suas marionetas e a sua poesia. Me ajude a continuar fazendo, gente. Deixa eu levar meus trens. Chegar lá só vai ter pau de jurema e arame. Aqui a gente... Aí eu invento coisa. Aqui se só tiver pau de jurema e arame, eu faço. A gente do estúdio, o Grea, a Marina, está enviando um beijo muito grande para você. Porque está no vento também. A Juliana Notari está aqui emocionada com a sua fala. Porque assim, nestes momentos de catástrofe, a solidariedade, a criatividade, a poesia são super, super necessárias para continuar juntas resistindo. Assim que muito, muito obrigada, André. Muito obrigada. Gente... Eu queria só falar mais uma coisinha antes que eu me esqueça. Eu tenho que agradecer a solidariedade para mim, principalmente de amigos queridos que me ajudaram a sobreviver durante a quarentena. Um deles é o Carlos Henrique, que tem uma produtora, trabalha com fotografia, que me ajudou muito. Foi uma pessoa que me ajudou muito de realmente mandar uma compra para mim, sabe? De você ter as coisas em casa. Outro é o Jeff Kesey, que é um amigo querido, a única pessoa que eu vi durante a pandemia, a 2 metros de distância, mas ele vem sempre me visitar, ver se eu estou bem. São amigos queridíssimos. A minha vizinha, amiguinha, a Bia Ribeiro, que, nossa, me ajuda. Tanta gente que foi solidária comigo... Eu estou segurando o choro, viu, gente? Porque é duro. Eu passei por algumas humilhações também dentro de casa. E num dia que eu não tinha nada na geladeira e fui humilhado pelo fato de não ter dinheiro para pagar as coisas e tal. E nesse dia chegou um amigo, por acaso, mandou uma cesta para mim cheia de coisa para comer, de verdura. Mas eu fiquei tão feliz. Então tem muita gente boa... aqui nessa cidade, tem muita gente amorosa. É, o que salva. Eu tenho muita a gente. Sorte de conhecer essas pessoas, porque se não fosse elas, eu tava lascado. É o que salva a gente, André. Muito obrigada, André. Toda sorte. Sabemos que muitas mais coisas que a grana são importantes e que não tem nada a ver com a grana. E aí você... faz parte de uma comunidade necessária para transformar este mundo e para ter um mundo novo. Aí estamos todas juntas, Até né? Estamos trabalhando para isso. Criaremos um mundo onde não exista dinheiro. Isso mesmo. Onde não exista isso. A gente vai continuar, quem quiser aqui saber os dados para te ajudar ou visitar o seu trabalho, a gente vai passar pelas mensagens do telefone da rádio, tá bom, André? Foi maravilhoso tá bom, falar com você. André Meio, muito obrigada. Falamos com o artista, marionetista, baiano, cenógrafo, ator, escultor, manipulador de objetos, antigo condomínio. É uma Saudoso. Sonrisa, uma sonrisa para toda a gente. Muito obrigada, André. Um beijo grande, André. Um beijo para a Júlia Tares, que eu amo ela. Juliana. Um beijo, gente. Obrigado pela atenção. Um beijo. Obrigado. Tá. Falamos com André Melo, um marionetista baiano que mora aqui em São Paulo e que vai tornar para a Bahia nos próximos dias, antigo condomínio. Se vocês puderem, então, e não lembram os dados, entre em contato com a gente, que a gente passa para vocês saberem como ajudar o André. A sua vaquinha com as suas marionetas estão na internet. Para de mojar hoja que cayeron ayer. Aí, nós ouvimos a música de Diego Herrera, uma canção que é Dia 103. Diego Herrera é um músico, compositor, companheiro também do Condó. Ele, a sua existência está entre Uruguai e Brasil. E desde aqui, desde a Rádio TV Mundo Novo, falamos para Diego, muito obrigada, porque ele enviou a sua música direitinha para a rádio. Muito, muito obrigada, Diego Herrera. Vozes do Bairro. Boa noite, aqui é a Junotari e eu queria mandar um beijo muito grande para começar aqui Vozes do Bairro. Eu queria mandar um beijo, um abraço muito apertado para o meu companheiro marionetista André Melo, que acaba de ser entrevistado. Estou morrendo de saudades de você. Então, hoje, Vozes do Bairro, a gente vai começar aqui com um recado da Rilza. A Rilza mora na rua Gurupá. Olha só, fala com a gente, Rilza. A pandemia não tá fácil, não tá fácil, viu? A pandemia não tá fácil, para mim não está. Não quer dizer para mim só não, né? Para o povo todos. Mas nós temos que aguentar, né? Temos que atravessar com a fé em Deus. Nós vamos ter que atravessar essa pandemia terrível que está matando meio mundo de gente aí. Não quero ouvir música fia nenhuma, porque eu estou de luto. Meu irmão faleceu. Hoje está... Segunda-feira vai fazer... Amanhã vai fazer 7 dias, segunda-feira vai fazer 8, então eu tô muito triste, tá bom, filha? Tô muito triste, muito triste. Rilza, aqui todo mundo da Rádio Mundo Novo, Rádio TV Mundo Novo, a gente tá te mandando um abraço muito forte, muito apertado, muita força aí pra você, pros próximos dias, tá bom? E um beijo pra toda a sua família. Agora, eu queria colocar aqui para vocês um recado da Gabi e da Maísa. Gente, é muito bom poder escutar vocês, mesmo estando assim longe do condô. Tô com saudade de todos. Um beijo, Gabi. Gabi, maravilhosa. Um beijo muito, muito, muito apertado de todo mundo aqui da Rádio TV Mundo Novo. Agora, uma mensagem do compositor da música que a gente acabou de escutar, do Diego. Uma mensaginha do Diego pra gente. Olha só. Boa noite, Rádio TV Mundo Novo. Tudo bem com vocês? Aqui o músico Simão, do Uruguai, sobrevivendo essa pandemia em São Paulo, com minha companheira e a companhia de vocês. Tá muito bom o programa, tô gostando muito. Tô ouvindo aqui em companhia da Ruth, que também manda um beijo e um abraço a todos. Beijo, gente! Um beijo e um abraço. Diego e Ruth são condôminos, são companheiros aqui. Eles estão em quarentena na casa, mantendo a força e a coragem que a gente precisa. E também recebemos um recadinho do Beto Antunes. O Beto, um grande guerreiro aí, um guerreiro sensível. Ele também tem uma rádio. E ele mandou um recado: viva as rádios libertárias do mundo, viva, viva, Beto. Que sejam proliferadas as rádios libertárias do mundo. E para terminar, a gente acabou de receber uma mensagem, agorinha, nesse instante, da Marileide, que mora na rua Mundo Novo. Vamos escutar. Ah, boa noite, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo. Eu mando um abraço de muita ternura para os meus vizinhos. Que Deus abençoe cada um, que logo, logo isso vai passar, tá? A gente toma bem, graças a Deus. Um abraço. Marileide, essa palavra ternura, ela é tão importante, né? E ela massageia aqui o meu coração e os meus ouvidos. Muito obrigada. E é isso, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui mais, se alguém mandou mais algum recado. Deixa eu olhar. Beijos da Cristine. Mandou a gente se cuidar. Todo mundo tem que se cuidar. É muito importante, porque já são mais de 4 meses de quarentena, né, gente? E é muito importante a gente manter a força e a coragem nesse momento. Um beijo para você, um beijo para Maria da Penha, minha vizinha, ali da rua Bica de Pedra. Deixa eu ver. Ah, um beijo para Rita Maria. Rita Maria, que está nessa campanha também do carrinho, e ela mandou também uma mensagem para a gente. Vamos escutar. Boa tarde, meus queridos da Rádio Mundo Novo. Tudo bem? Tá tudo maravilhosamente bem? Então tá bom. Fica com Deus vocês todos, viu? Jesus que abençoe. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo, e fica com as deusas. E por hoje é só. Uma boa noite e até a semana que vem. Beijos. Vozes do bairro. Poesia na Rádio TV Mundo Novo. Hoje, 25 de julho, lembramos que é o Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americanas e do Caribe. Então, hoje, a Silvia Nogueira e eu, a Lau, não vamos a ler poesia. Preferimos que vocês ouvam a voz de Victoria Santa Cruz, que é uma poeta, coreógrafa, bailarina, pesquisadora afro-peruana e ativista antirracista. A Vitória nasceu em 1922 e morreu em 2014. Participou em 1958 com seu irmão, o poeta Nicomedes Santa Cruz, do grupo Cumanana. O seu poema corporal, Me Gritaram Negra, é uma bandeira na luta contra o racismo. Ela relata aquilo que toda pessoa negra já viveu e o faz interiorizar, uma autoimagem que nega sua autoestima, mas num crescente a palavra negra, que começa como insulto, se transforma em uma afirmação valorosa da identidade e da humanidade negra. Assim que com todos vocês, ouvintes da Rádio TV Mundo Novo, aqui o poema musicado de Victoria Santa Cruz. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. ¿Soy acaso negra, me dije? Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y en adelante no quiero lafiar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! E aí, Victoria Santa Cruz, me gritaram negra. E agora vocês vão ouvir uma tradução na voz da nossa querida condômina, artista gravurista Eneida Sánchez, para você também ouvir gritar a me negra. Tinha 7 anos apenas. Apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram: negra! Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Por acaso sou negra? Me disse. Sim. Que coisa é ser negra? Negra. E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra. E me senti negra. Negra. Como eles diziam, negra. E retrocedi, negra. Como eles queriam, negra. E odiei meus cabelos e meus lábios grossos. E mirei apenada minha carne tostada. E retrocedi, negra. E retrocedi, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. E o tempo, e passava o tempo. E sempre amargurada. Continuava levando nas minhas costas minha pesada carga. E como pesava! Alisei os cabelos, passei pó na cara. E entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra, negra, negra, negra, negra, negra. Até que um dia que retrocedia, retrocedia e que ia cair. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. E daí? E daí? Negra, sim, negra, sou. Negra, negra, negra, negra, negra, sou. Negra, sim, negra, sou. Negra, negra, negra, sou. De hoje em diante, Não quero alisar meu cabelo, não quero, e vou rir daqueles que por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam aos negros de gente de cor. E de que cor? Negra. E como soa lindo, negro. E que ritmo tem? Negro, negro, negro, negro, negro. Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro. Afinal, afinal compreendi. Afinal, já não retrocedo. Afinal, e avanço segura. Afinal, avanço e espero. Afinal, e bendigo aos céus porque quis Deus que negro azeviche fosse minha cor. E já compreendi, afinal, já tenho a chave. Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negra sou. Muito obrigada, Eneida Sánchez, e muito obrigada aí onde você esteja, Vitória Santa Cruz. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Pessoal, chegou mais um recadinho pra gente, que foi um pouquinho depois de a Juju dar os recados das Vozes do Bairro, que eu vou então ler aqui para vocês. Esse recado é da Gisele e do Felipe, para o André, com quem a gente falou, teve o prazer de falar há uns minutinhos atrás. Eles dizem assim: André, saudades. Muita força, vai dar tudo certo. Seu trabalho é maravilhoso. Vamos contribuir para que essa corrente se fortaleça. Beijo enorme, Gisele e Felipe. Giza e Fê. Isso aí, André. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, companheiras. E aqui agora soma 7h56 e vamos a continuar um pouquinho mais, porque o dia é importante. Lembramos também outros nomes de mulheres negras que estão ajudando a transformar o mundo, a lutar contra o racismo, contra o classismo e o sexismo. Ativista e filósofa Sueli Carneiro, nascida aqui no São Paulo em 1950, foi a fundadora, em 1978, do GEREDES, do Instituto da Mulher Negra, que foi a primeira organização independente feminista negra de São Paulo. Carneiro criou o único programa de saúde específico para mulheres afro-brasileiras. E agora, cada semana, dezenas de mulheres são acompanhadas em as instalações do GEREDES por psicólogas e trabalhadoras sociais e participam em leituras sobre sexualidade, contracepção, saúde física e mental. Carneiro também criou SOS Racismo, que é um programa que oferece assistência legal gratuita para vítimas de discriminação racial em São Paulo. Talvez você esteja interessada em ler ou ouvir o que outra companheira leja para você, algumas obras suas, como Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, ou como Mulher Negra, Política Governamental e a Mulher, que escreveu a Sueli Carneiro com Teresa Santos e com Albertina de Oliveira Costa. Isso mesmo, pessoal. A Sueli criou, na verdade, o SOS Racismo, tá? Então, esse programa que a Lau aí falou, que todos podem compreender, que esse é o primeiro programa de Planeta Terra em Portunhol Selvagem, não é isso, Lau? Portunhol Selvagem, sim. Então, mais jovens em São Paulo, um reconhecimento ao trabalho, valentia das deputadas. A gente também deixa a nossa homenagem aqui à Érica Malunguinho, do PSOL, e à Érica Hilton, da bancada ativista, e tantas outras mulheres negras do Brasil que estão na luta antirracista por um mundo novo. E aí um recordo também para Marielle Franco, né? Marielle vive, né? Marielle vive, isso Marielle aí, pessoal. Vive. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. E aqui, na Rádio TV Mundo Novo, falando em um portunhol selvagem, quando normalmente deveríamos terminar em 2 minutos, porque os programas assim são estruturados, mas nós não vamos a terminar hoje às 8. Vamos a continuar uns minutinhos mais. E agora nós queríamos compartilhar com vocês uma música que chega da Madrid. É um grupo que se llama Tremenda Jauría, que se titula a música No voy a dormir contigo esta noche. ¿Cómo se dice eso en portugués? No voy a dormir con você esta noche. A gente conta con su compañía en ese poquito a más. Vamos lá, Lau. Não vou dormir com você esta noite porque estou de quarentena. Claro. Sete anos apenas. Apenas 7 anos. Ui, vacatim, valecá, zivuri, micari, mesinchi, fumbar. Não vou dormir contigo com você esta noite. Isso mesmo. Tremenda Jauría desde Madrid. Tremenda Jauría desde Madrid cantando No voy a dormir contigo esta noche. Radio TV. Radio TV. Governo denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O governo do inominável é denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por um conjunto de organizações da sociedade civil. No corpo da denúncia... Falta de transparência e acesso à informação pública de interesse coletivo. Omissão de dados e informações epidemiológicas sobre a COVID-19. Incentivar descumprimento de medidas preventivas contra a doença. E a denúncia também abarca violação de direitos de povos indígenas, quilombolas, população carcereira e muitos, muitos, muitos outros. Em uma entrevista à Rádio Brasil Atual, a advogada, mestra em Direitos Humanos e coordenadora do Programa de Saúde em São Paulo, Ana Carolina Navarrete, afirma que é um mau exemplo do inominável, estimula condutas que colocam a vida das pessoas em risco. As atitudes do inominável acabam por prolongar... Presta atenção, gente, vou falar de novo, hein? As atitudes do inominável, que vocês já sabem quem é, acabam por prolongar o período de isolamento social, agravar a crise econômica e configurar um crime grave contra a população brasileira. E aí, junto a uma notícia que é muito grave da denúncia da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, temos uma boa notícia, verdade, Sil? Isso mesmo. Gente, depois de algum tempo aí, acho que uma semana de hospital, um pouquinho mais, hoje, nesse sábado, a liderança indígena Raoni Metorutkire, conhecido por sua luta pela conservação da Amazônia, recebe alta depois desse período no hospital, informou o centro médico. A saída foi confirmada e o estado de saúde desse líder caiapó de 90 anos está finalmente, né, fora de perigo. Desde aqui, um beijo super grande para a Raoni e para todo o povo caiapó, desde a Rádio TV Mundo Novo, e também para todos os povos originários que continuam a sua luta após 520 anos, né, Sil? Isso, nós aqui na Rádio TV Mundo Novo estamos juntos com todos esses povos nessa luta. É aí. Vamos sair para o final do programa. Nossas fontes foram Racismo Ambiental, Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual, Alma Preta, Associação Assistencial dos Servidores Públicos do Brasil, a Vizinhança de Milagro Brasileira. E no estúdio técnico produção estiveram conosco Gregório Guirado, Marina Salles, Caco Guirado, Juliana Notari, todos vocês, ouvintes que nos acompanharam até esse momento. Muito obrigada. Lau, muito obrigada pela companhia. Sil, muito obrigada pela companhia. Nós queremos finalizar este programa hoje, 25 de julho de 2020, já para 5 meses da quarentena nesta pandemia, como um canto dos índios caiapó, justamente. Isso, ou Mebengo Cri. Na verdade, a gente chama, né, os caiapó de caiapó, mas eles se autodenominam Mebengo Cri. Como, bom, essa música, essa canção, né, ela foi composta pela Maurí Miranda, né? Isso. Sim. E é um ritual da mandioca. Kaworo Kangô é uma canção propiciatória dos caiapó, que dançam e cantam por quase um dia inteiro como um rito de fertilização do solo para o plantio da semente da mandioca. E aí, assim que com o povo caiapó Mebengo Cri, fechamos este programa em portunhol selvagem. A gente encerra os vivos, torcendo para a melhora do Raoni e desejando força para todo o povo Mebengo Cri, o povo Mebengo Cri, e também para toda a vizinhança de Vila Anglo Brasileira. Muito obrigada, até o próximo sábado. Obrigado, pessoal. Pessoal, força e liguem pra gente. Auete! Auete, muito obrigada! Tine te, o cu morena, o cu morena, ino aie. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando. Rádio TV.